3378, senta Mike, passando 195 para o 150. Santo 3378, acendo a educação, via chegada para Mariano, deixe manter 050. Ajuste altímetro 0019. 050, via chegada para Mariano, 3378. Pode voar direto, Simbra? Direto Itapa. Salvador, boa tarde, azul 4463.